Amiga, adivinha só quem está fazendo aniversário? Você? Nossa, parabéns! Não, o Cinecom. 5 anos exibindo filmes mega legais. Uau, isso é bastante tempo. Será que vai ter sessão especial? Claro, o filme de maior audiência do Cinecom vai ser exibido, O Mágico de Oz. A gente precisa ir. Quando vai ser? No dia 25 às 7 da noite, no gramado das 4 pilastras. E se vier uma tempestade daquelas tipo a que levou a casa da Dorothy embora? Aí a gente se encontra no DEF. Então coloque seus sapatinhos vermelhos que a gente vai assistir esse clássico com o Cinecom. Cinecom, Cinema e Cultura para Viçosa. Realização, Universidade Federal de Viçosa, DCM e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.